Muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 339, numa emissão em que damos continuidade à emissão da semana passada, aqui apresentada pelo António Ferreira. Uma excelente conversa, a segunda parte, com Isabel Stilwell e a propósito do seu último trabalho literário. É uma das autoras importantes, ou dos autores importantes, naquilo que diz respeito ao romance histórico. E lembre-se que, no final de 2013, saiu a sua última criação literária, Ínclita Geração, o retrato da princesa Isabel de Portugal, filha de Dom João I e Filipa de Lancastre. É um excelente romance, uma excelente conversa, à volta dos livros, daquilo que é a presença dos portugueses na Europa Central, e depois esta princesa que diz muito pouco aos portugueses, há um grande desconhecimento à volta da figura desta mulher extraordinariamente importante, que foi casada com Filipe o Belo, o príncipe da Borgonha, e depois com a mãe de Carlos o Temerário. De qualquer das formas, aparece quase sempre em notas de rodapé, por exemplo, nos Lusíadas, o canto quarto, e se não estamos em erro e a memória não nos traiçoa, na estância número 50, é referida exatamente à Ínclita Geração, só assim, e depois a figura desta mulher importante está nos painéis de Nuno Gonçalves, aí com a família, com os seus irmãos, a família não, mas os seus irmãos, e é a oportunidade para nós percebermos quem foi, em termos físicos, realmente esta mulher. Mas mais do que tudo, é esta conversa esclarecedora, clara, lúcida, transparente, que permite, de facto, perceber a transição da Idade Média para a Idade Moderna e aquilo que foi mais tarde a presença de Portugal no mundo. Boa noite e melhores leituras. Isabel Stilwell é jornalista e escritora. Aos 21 anos, começou a colaborar com o Diário de Notícias. O seu percurso pelo jornalismo prosseguiu na revista Pais e Filhos, que fundou e dirigiu. Foi ainda diretora da revista Notícias Magazine durante 13 anos e diretora do jornal Destaque até ao final do ano de 2012. É autora de vários livros de ficção, contos e histórias para crianças. A sua grande paixão pelo romance histórico revelou-se em 2007 com Dona Filipa de Lencastre. Seguiram-se obras dedicadas a Dona Catarina de Bragança e Dona Amélia e, em abril de 2012, a Dona Maria II. No final do ano passado, lançou, pela Esfera dos Livros, Ínclita Geração, onde se centra na figura da infanta Isabel de Borgonha. Pegando agora um pouco para fazer a ligação para o romance da conversa desta noite, Filipa de Lencastre também é assim um pouco. Ela vê-se envolvida por aquilo que é da história, pelos interesses do seu pai, quando eles andam aqui pelo norte de Portugal à procura de casamento, casa, não casa, Dom João serve, não serve. Os interesses do pai flutuam muito, depois também com a guerra em Castela. Só mesmo no limite, já no final, o próprio pai de Filipa de Lencastre percebe que, porque provavelmente não seria Filipa de Lencastre casar com D. João, de qualquer das formas, só no limite do tempo, passa a expressão, na deadline, é que o pai acaba por, de tão renitente e resistente, aceitar esse casamento com Dom João, porque ele era um bastardo, as ligações eram um pouco complicadas, a justificação dinástica, pelo menos aquilo que era próprio e típico, só após as cortes e Dom João das Regras vincar e Dom João ser aclamado, é que o pai de Filipa de Lencastre acaba por aceitar esse casamento como forma, porque o exército, as tropas que tinha trazido para a península, aqui para a zona norte do país e Galiza, já estavam a ser dizimadas, o frio, a fome, a doença. Portanto, aparentemente, aquilo que não era destinado acaba por ser uma mulher que irá marcar de uma vez por todas e definitivamente a nossa história e o nosso tempo. É um pouco também o acaso que aqui joga com o interesse da nossa história, de Portugal, deste país, que estava a viver uma crise tremenda à época. É, a história é feita dessas pequenas oportunidades que surgem e acontecem. O pai de Filipa de Lencastre tinha um interesse forte e uma ambição forte. Era o terceiro filho do rei de Inglaterra. Sabia que a Inglaterra não ascenderia nunca ao trono e, portanto, tem esperanças de fazer em Castela, que era a terra de origem da sua mulher, da sua segunda mulher. E portanto, precisa de Dom João I e precisa da ajuda para, imagina ele, conquistar o trono de Castela. Ele próprio já usava, quando chega à Galiza, já usava Claro. o título de rei de Castela. E portanto, acaba por ter que engolir de certa maneira. Mesmo assim, ele fica muito hesitante, porque, primeiro que tudo, era preciso também que Dom João I, o Papa, levantasse os votos de castidade que Dom João I tinha por ser mestre Mestre da da Ordem da Viz, Viz, claro. mas acaba por ceder porque tinha interesses maiores. E diz o nosso cronista Fernão Lopes que Dom João I optou entre as duas irmãs, optou por Filipa, eu acho que muito sensatamente, porque a outra era filha da pretendente ao trono de Castela e, portanto, entraria outra vez nesta dificuldade que nós temos de juntar os ventos e os casamentos dos nossos vizinhos espanhóis. E acaba por casar e está cá. Não vem o pai, não vem ao casamento, fica na Galiza, mas depois vem a Portugal, vem ter com ela a Coimbra, e eu acho que ficou muito, de certa maneira, parece-me um homem de coração grande, e parece-me ficar contente com este casamento. Vamos ao nosso livro, Isabel de Borgonha, a tal princesa muito falada que aparece nos painéis de Nuno Gonçalves, faz parte da ínclita geração, essa geração admirável, que Portugal teve no início do século, finais do século XIV, inícios do século XV. É uma mulher que, de facto, a história, pode dizer-se que é a história que vem ao encontro dela, porque casa de uma forma atípica, bastante tarde, aos 32 anos, quando qualquer princesa, ao longo do seu romance, meninas com 8 anos, com 10 anos, casavam assim por interesses geoestratégicos, geopolíticos, a união de coroas, interesses daqui e dacolá. É uma mulher que pode dizer-se que é a história que vem bater-lhe à porta. Exatamente nessa cidade de Avis, onde o pai tinha sido mestre da mesma ordem, dessa terra alentejana. É esta a interpretação que vamos ter, e esta mulher tem a percepção que, tarde, mas não a más horas, irá incidir nessa mesma história o seu cunho pessoal, a sua visão, os seus gostos, a afirmação de uma mulher tenaz e obstinada, independentemente daquilo que está à sua volta em constante turbilhão e mutação. Eu acho que sim, eu acho que ela tem essa consciência. Dom João I, Dona Filipa de Lencastre, a mãe, portanto, que se calhar velaria pelos interesses dela mais de perto, morre Mora. quando Dona Isabel tem 18 anos. Nessa altura, a própria Dona Filipa estava a tentar um casamento com um dos seus primos, rei de Inglaterra, e que imagino seria o casamento Ideal. que ideal, que ela sonharia, da mesma maneira que ela era o regresso da filha à sua terra natal e era a coroa pertencer de novo à família que ela considerava a mais prestigiada da Europa. Mas já lá Portanto. iremos a essa parte no final, que eu tenho outra questão para lhe colocar Ah, a está bem, propósito então disso. deixe-me eu responder-lhe a esta. Eu acho que sim, mas Dom João I já tinha mandado uma comitiva pedir ao Duque de Borgonha se queria casar com a filha, mas depois tinha deixado o assunto cair em esquecimento e o Duque de Borgonha tinha casado duas vezes. Dom Pedro, irmão de Dona Isabel, também tinha estado com o Duque e também lhe teria falado da sua irmã, mas a verdade é que o Duque não tinha muita pressa em casar, tinha muitas amantes, muitos filhos bastardos, era mesmo um compulsivo, um obsessivo sentido, e acabou por ser os próprios estados da Borgonha que exigiram que ele casasse e tivesse descendência legítima. E foi esse o momento, a janela de oportunidade da nossa Isabel de Portugal. E eu acho que sim, que ela percebeu isto como um cumprir de um destino que ela achava. Eu acho que ela tinha o que nós hoje chamaríamos uma autoestima muito boa, e era de facto uma mulher que, na prática, já em Portugal era o braço direito do rei e a mulher da sua família, porque os outros eram cinco irmãos rapazes, quatro dos quais ainda nem sequer tinham casado, embora já estivessem aí nos seus 40 anos, e portanto eu acho que ela acreditava muito em si própria e acreditava muito que teria toda a força e toda a preparação para ser duquesa num ducado que era o mais rico e o mais culto da Da Europa. Europa. Embora não sei se, obviamente, ela teria preferido uma coroa, porque ela era muito orgulhosa das suas origens, tanto do lado da Filipa de Lancastre, dos Plantagenetes, que era uma linha longa no poder de cavaleiros medievais e muito, muito reconhecidos, e portanto ela tinha muito orgulho nos seus antepassados, e foi isso que ela passou aos seus Aos filhos filhos, e à claro. sua filha, mas também de Dom João I e de Dom Nuno Álvares Pereira, de Álvares Barrota e da capacidade que o seu marido tinha de ter transformado Portugal, sobre as suas ordens, num reino mais próspero. Uma das coisas também que se percebe, e pegando também naquilo que acabou de afirmar, essa questão o ideal de cavalaria. É qualquer coisa também que a vai alimentar sempre ao longo dos tempos, vivendo lá na Borgonha como ela viveu tantos anos. Morre com 74 anos, é muito tempo, 40 anos, 42 anos, Muito, por isso é que ela muito vive tempo, tanta coisa nem emocionante. mais. Ela tem a oportunidade desse ideal de cavalaria, por exemplo, influenciar o marido para o espírito de cruzada, isto por um lado. Por outro lado, também a criação da Ordem do Tusão de Ouro, que também alimenta um pouco daquele espírito arturiano que ainda estaria muito vivo com a questão entre o cristão e o turco ou o muçulmano. E depois essa ideia, essa obsessão, será repartida com os seus irmãos. Alguns conflitos que irá ter com Dom Henrique, aquela casca dura, aquela cabeça teimosa que sempre ardil, a seguir em ardil, depois o conflito com o seu irmão Pedro, a questão das Canárias, a questão dos descobrimentos e depois aquela mal sucedida campanha no norte da África, quando Dom Fernando fica prisioneiro. Exatamente nas praças fortes do norte da África. É esta mulher que vai sempre afirmar a sua vontade perante o seu próprio marido, por exemplo, perante aquelas mulheres, aqueles homens ricos de Bruges quando lhe aparecem ao caminho, e aquele espírito de vingança, depois também ao mesmo tempo de não perdoar, porque afrontaram-na de tal maneira com o seu filho, ainda com 2 anos de idade, e depois até aquela vontade de se encontrar com Joana d'Arc. Tudo isto pode ser percebido que esta mulher é uma mulher feita com uma ideologia, ou pelo menos uma construção do mundo, que o próprio Filipe o Belo se via obrigado por vezes a ceder e a não ser tão duro como o aço, que tão gostava e tão gosto lhe dava nas batalhas sempre andar a alardear a sua força e o seu poder. É esta mulher, o retrato desta mulher, que pode também ser feito desta medida. Eu acho que é um retrato fantástico e muito bem feito. A única coisa que diria é que o Tusão de Ouro, o ideal da De cavalaria. cavalaria e do cruzado, era neste momento na Europa também muito presente. A ideia, como estava a dizer, da luta contra o turco, da luta contra o infiel, e nomeadamente ao redor de Constantinopla, que depois acaba por Por cair cair, claro. ainda durante o tempo de de Isabel era o ideal que ela comungava com o marido. E daí, quando ele faz esta nova ordem para celebrar o casamento com ela, a Ordem do Tesão de Ouro, ela fica muito orgulhosa com isso e ele está, no fundo, a competir com a Ordem da Jarreteira de Inglaterra, da qual o seu pai, Dom João I, é o primeiro cavaleiro rei estrangeiro, o primeiro estrangeiro a pertencer. Ainda hoje, se as pessoas forem a Windsor, encontrarão lá referências ao facto de Dom João I ser o primeiro cavaleiro da Ordem da Jarreteira. E, portanto, este ideal de cavalaria é dos poucos pontos que ela terá em comum com o marido, e nesse sentido comungarão de uma mesma visão. E é por isso que talvez que ela consiga manipular tão bem a ajudar o infante Dom Henrique e a ajudar sempre os comerciantes portugueses e a estar do seu lado em relação a Portugal. Porque eu acho que eles, embora não tenha sido de maneira nenhuma um casamento de amor, Não. nem à partida, nem o que lá se sucedeu, embora tenha sido momentos muito graves de conflito em que ela, no fundo, ela investe no filho totalmente e a certa altura o filho está contra o pai. E ela está do lado do filho, Do e filho. portanto o pai, obviamente, rechaça tanto a ela como ao filho. E há momentos em que nem um nem outro falam ao Duque de Borgonha. Apesar disto tudo, eles formam uma equipa. O Duque confia de tal maneira nela e percebe de tal maneira as qualidades dela que, logo no encontro da Arras, e este é muito próximo, logo pouco depois dela ter chegado à Borgonha, neste momento estava a decorrer a Guerra dos 100 Anos, Dos que foi 100 anos. uma guerra que opôs França à Inglaterra pela posse. Inglaterra achava que tinha direito a território que hoje em dia sabemos que é É francês. francês. E ela, já aí, ela faz um papel muito importante na diplomacia. seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Esta mulher, a partir do momento em que sai de Portugal, assume de consciência plena, de facto, a Borgonha, o marido, a estratégia, o espaço. Sabe-se que é tem, em termos de território, é espraiado ao longo entre aquilo que é hoje a fronteira entre a França e a Alemanha, e o Luxemburgo, e a Holanda, e a Bélgica. E cá para baixo, até Dijon. Até Dijon, nem mais. O que é que acontece? Mas esta mulher assume de pleno direito a única coisa que tem. Há duas ou três obsessões que iremos mais adiante também falar um pouco sobre elas, mas assume de consciência plena que, de facto, o seu tempo é neste espaço, na Europa, que eu tenho que o viver. Portugal preocupa-me porque é o meu país de origem, os meus irmãos estão lá, sobrinhos. De qualquer das formas, a partir de agora, a minha terra e o meu tempo para viver e deixar a minha concepção da vida e da história é aqui, e é aqui que ele irá ser feito. É aí que ela tem, no fundo, a liberdade de o fazer, embora Portugal, não só por razões sentimentais, porque de facto ela é uma mulher de família, o ideal de família, nós aprendemos isso na escola, esta ínclita geração foi apresentada como uma família perfeitamente unida, até porque Dom Duarte, o filho, escreveu nos seus livros que a minha mãe e o meu pai mantiveram-nos, disseram-nos que acima de tudo tínhamos de nos manter unidos. E tenta, de certa maneira, maquilhar um bocadinho as relações que nem sempre, como em nenhuma família, são, e sobretudo a partir do momento em que os pais, como vigilantes dessa união, desaparecem, morrem. São poucas as famílias que conseguem, de facto, não ter nenhum conflito e nenhuma desavença. Nenhuma desavença. E o que acontece aqui é que ela, embora tenha consciência, fica extremamente chocada quando descobre que o meio-irmão e o sobrinho se revoltam, viram contra o seu irmão Dom Pedro, que ainda por cima é o seu favorito e o que ela intelectualmente mais admira. Aprecia, não é? Exatamente, e no meio disto tudo se voltam contra ele e o matam em Alfarrobeira, e depois o corpo é exposto e depois desaparece e nem sequer tem um enterro cristão e não vai a princípio para a batalha. E ela manda um embaixador imediatamente, obviamente com o apoio do Duque da Borgonha, por isso é que eu digo nestes momentos eles eram muito unidos, e manda um embaixador que era um jesuíta muito sabedor de leis, um jurista, manda-o para Portugal para obrigar Dom Afonso V, portanto, o seu sobrinho que estava nesse momento no trono, a dar um enterro cristão, ao seu irmão, a devolver a honra, àquele ramo da família, dos Duques de Coimbra, e inclusive prepara e leva para a Borgonha três dos filhos de Dom Pedro, que um deles estava na prisão. Portanto, esta união fica muito bem nos livros da escola, mas não é realidade, mas ela face a essa realidade não se conforma. Ela face a essa realidade tenta transformá-la também, o que significa que ela é uma mulher de armas em qualquer território onde seja necessário batalha, não é? Uma questão que aqui é muito importante é mais ou menos esta, que eu, pelo menos a minha interpretação ou leitura, passa um pouco por aquilo que eu vou agora dizer. O casamento, há um retrato que há dois quadros pintados por Jan van Eyck em Avis, um quadro solar, um quadro lunar. Essa é ficção. Mas pronto, mas vamos admitir, eu estou a ler a ficção, isto Não, é um é romance. ficção, não é ficção Ficção nem os então? dois quadros, nem o Van Eyck, que Sim, um é sim, sim. lunar e um de sombras, Sim. é E é a minha interpretação, é a minha sim. leitura desta questão. E é estes quadros que vão para a Borgonha. Filipe o Belo conhece a sua futura mulher a partir daqui, até que em setembro, penso eu, a princesa Isabel embarca para a Borgonha, para chegar ao norte da Europa e de facto realizar-se o casamento com o seu futuro marido. Passam 3 meses no oceano, num barco. Teme-se pela vida desta princesa, que este casamento está marcado pelo destino nefasto, apesar de Mestre Gadelha ter dito que ela iria ser a estrela do norte, iria ser de facto o farol que iria guiar esta gente. Em termos simbólicos, também se pode ler que este retrato mostra uma Dona Isabel com um sorriso irónico, um tanto ou quanto cínico, uma mulher madura, não experimentada da vida matrimonial, mas de qualquer das formas, uma mulher de corpo inteiro. E estes 3 meses no oceano pode dizer-se que é assim uma espécie de a passagem do Mar Vermelho até chegar à Terra Prometida, por um lado, e ou então os pioneiros do norte da Europa que vão para aquilo que são os Estados Unidos hoje, passando o Atlântico, o Oceano. É um pouco esta ideia de que ainda há uma provação, ainda há, vamos lá, um ritual até esta mulher chegar àquilo que será o corte umbilical com o passado, apesar de levar um dos seus irmãos muito queridos, Dom Fernando, que depois irá ter uma ligação, que já iremos também no final do livro falar sobre isso, mas é um pouco em termos simbólicos, esta minha interpretação é passível de ser feita ou é um tanto ou quanto canhestra e apressada? Não, eu gosto muito dessa sua interpretação. Eu acho que, de facto, esse tempo de passagem, e ela vai acompanhada de 2000, Pois é isso, vai com um povo atrás, quase. vai com o povo atrás, embora todos em barcos diferentes, e o dela é aquele que se perde. E, portanto, essa sua interpretação é ainda mais bonita por isso. E eu acho que tem toda a razão, porque este tempo é um tempo de maturação para ela, de medo, de pânico, de confronto com o medo da morte, porque de facto uma casca de noz perdida no meio do oceano, numa viagem que era suposta demorar 15 dias e demora 3 meses, e para ela tem esse valor, eu acho que terá. E para o Duque de Borgonha também tem, e temos que estar, estamos na Idade Média, em que tudo tem um simbolismo e tudo é uma mistura da vontade dos deuses e dos astros. Também tem o facto de ele julgar que ela está morta e afinal estar viva e chegar no dia de De Natal, Natal, dia era mesmo isso que 25 eu queria de dezembro. dizer. Ela chega, a quem é profundamente cristão, exatamente no dia de Natal, o símbolo, um dos símbolos maiores da fé. Portanto, há toda esta carga simbólica à volta desta viagem que esta mulher faz até que chega àquilo que é de seu pleno direito. O que alimenta a preocupação extrema de Filipe o Belo, começa-se a preocupar imenso, aquilo que aparentemente poderia ser num homem como ele, como todos os homens, quando for, logo se verá, mas não. Exatamente. E ele começa a ficar preocupado, a indagar, a tentar tudo e mais alguma coisa para salvar a mulher, portanto, aquilo que iria ser, que irá ser a sua mulher, e Isabel chega exatamente na altura do Natal. Em termos simbólicos, é muito importante este tipo de percurso que faz no seu romance. Eu acho que sim, de facto, ele recebe-a com uma festa extraordinária, tanto em Lecluse, que hoje em dia se chama Luís, como depois na entrada de Bruges. E é importante perceber que ele, ao fazer esta festa que os cronistas nos contam, e eu acredito que eu, quando estava a escrever no livro, teria dificuldade, a ficção não chegou aos pés da realidade. A realidade está descrita por cronistas vários que lá estavam na altura e por pessoas que presenciaram, e toda aquela maravilha, desde as paredes que jorram com cabeças de leão, que jorram bebida para a praça, até todos os convidados para o casamento. Ela já tinha havido um casamento por procuração em Portugal, mas para o Sim, casamento em claro. que estavam um ao lado do outro, estão todos vestidos de azul, a cor de Portugal, e portanto o Duque manda fazer roupa para todos os convidados que têm que aparecer vestidos com as cores de Portugal. Tudo isto, descrito nas crónicas da altura, é tão extraordinário que não é necessária nenhuma ficção. A realidade supera em muito o que eu pudesse imaginar. E isto representa o Tuson de Ouro ser criado com a data do casamento, e estamos a falar de um terceiro casamento. Representa aqui uma importância, como o António diz, uma importância enorme dada a esta mulher, a consciência de que é uma princesa de sangue real que casa com um duque, embora ele também tivesse sangue Valois e, portanto, sangue real francês, e há uma consciência da importância. E pelo que nós percebemos, ela aceita tudo isto, embora maravilhada com as roupas, com o protocolo, aceita isto com uma naturalidade enorme, com espanto pelas coisas novas que vê, mas com uma naturalidade enorme. Ela achava-se merecedora de tudo isto e de muito mais. E isso é um fator importante e mostra que ela entra no seu novo território, no seu novo reino, com todo o poder de quem se sente recebida à altura daquilo que merece. Vou ter que uma das coisas, e o romance é sempre isto, pelo menos quem lê tem direito, o romance é sempre feito entre o emissor, o criador, o romancista, claro, e o leitor, que é o receptor da mensagem. Portanto, eu como leitor, que aquilo que é que interessa para aqui, também uma das coisas que é muito importante é que o mês de agosto, ou pelo menos o verão, também é aqui chamado muitas vezes com alguma importância simbólica. É quando o seu pai morre, 13, 14 de agosto, da noite da passagem, o pai morre nesta época. Lembremos a propósito que Álex Barrota é exatamente também em agosto, nesta data aproximada. Depois, quando embarca em setembro, de qualquer das formas, quando o seu sobrinho Afonso V e o seu irmão vão para a África, exatamente também a 15 de agosto de 1471, e acabam por trazer para Portugal de forma definitiva o corpo do seu irmão, que morreu tragicamente em Norte de África. Este verão, esta que é o símbolo da vida, da pujança, o Alentejo, aqui mostrado com o seu calor, é um pouco a imagem de marca desta mulher que pode dizer-se que, apesar de tarde, chegou a tempo e mais que tempo à vida, de maneira e modo a mostrar a esta gente e a estes povos do Norte da Europa que, de facto, era uma mulher consciente, uma mulher ativa e que nunca largou, de forma alguma, esses laços muito delicados, ténues e, ao mesmo tempo, também muito fortes à sua família, à sua memória, à presença daqueles maiores que, para ela, lhe davam o sentido todo da vida, que depois acabou por transmitir e transportar para o seu filho Carlos o Temerário. Ou, pelo menos, tentou. Mais uma vez, ter-lhe o chapéu, e acho que de facto é isso. E eu acho que nesta idade, a maneira como as coisas aconteciam, havia o conceito da boa morte, tudo era pensado e planeado ao detalhe, dentro do valor simbólico era enorme, tanto que D. João I morre ali na data de Álex Barrota, que é uma coisa extraordinária, e preparado, e portanto tudo à volta é para ter este simbolismo. E o discurso que Dom Duarte escreve para o padre, para os bispos que fazem o enterro de Dom João I, revela isto tudo. Parece que é tudo quase uma coreografia. Mas de facto tem toda a razão. Isto agosto e esta ideia de uma mulher que já passou a primavera, mas que se revela na sua pujança no verão, eu acho que tem um simbolismo que de facto é muito importante. Uma das coisas, pois, que anima também esta mulher, que irá ser mais tarde com penso eu, o seu sobrinho neto, Dom João II, aquele homem que irá concretizar, aquele homem obstinado, um homem de uma vontade férrea, que foi armado cavaleiro exatamente em Tânger, que é a chegada às terras do Preste João. Esta obsessão que ela também teve pode ser dita e interpretada aliada a essa sua tragédia maior, que foi saber esse seu irmão, sempre criança, Dom Fernando, sempre muito frágil, que ficou prisioneiro e acabou por morrer. Essa obsessão que manteve esta mulher também de pé, incitando o marido à cruzada, incitando os seus irmãos a nunca perder, a nunca regatear esforços, sabendo-se que Dom Henrique, demasiado teimoso, fazia incidir os seus interesses depois de campanhas completamente precipitadas, da qual até resultou exatamente a captura do seu irmão. Esta mulher tentou ser um pouco a voz da consciência, a voz da razão, mas ao mesmo tempo a voz do amor fraternal e filial que animou esta mulher ao longo do tempo, ao longo de toda a sua vida. Eu acho que é exatamente isso, é o amor filial por um lado, é por um lado o ser a única rapariga e portanto ter para si o papel de mãe, e o papel de mãe que chama a atenção aos irmãos, aos filhos, quando eles não estão a fazer bem. É de uma mulher que cultiva e sabe que tem um poder em relação a Roma maior até do que o do rei de Portugal, porque por uma questão de poder económico e de proximidade, portanto, consegue muitas vezes ela escreve para Roma, ela consegue uma capela, a capela de Dom Fernando aqui em Lisboa, com missa diária, ela consegue pôr o filho de Dom Pedro Um na deles é carreira bispo, é, eclesiástica. um deles Ela é. tem muito, muito poder e sabe usá-lo. Mas eu acho que ela também não, embora neste momento a troca do seu irmão pequenino e do seu irmão que no fundo era criança quando a mãe morreu e que ela, assim, entre aspas, adotou sempre e que tinha sempre esse perfil do frágil e do descontente, porque era o único que, dos cinco irmãos que não tinha ido à África nem tinha ganho o seu título de cavaleiro num campo de batalha. Ela, no fundo, ela luta por ele e luta para o resgatar e manda construir barcos na própria Borgonha, numa ideia de uma grande cruzada. Ela consegue, inclusive, é que o seu filho, o seu enteado bastardo, o grande bastardo da Borgonha, vá a Ceuta ajudar e se desvie do seu percurso. Até ela empenha-se sempre na tentativa de capturar, recapturar Dom Fernando, de resgatar Dom Fernando. Mas ela nunca é muito segura. Para ela, o ideal da conquista ao infiel, da conquista do território aos mouros, da incursão em África, é muito, muito. Mesmo entre os irmãos, ela está do lado, nisso, está do lado do infante Dom Henrique, na ideia de que nem sequer a vida do seu irmão vale o deitar fora, o que foi a grande conquista do pai, que foi a conquista de Ceuta, que é o primeiro bastião em África Da cristandade mesmo, do catolicismo, do cristianismo. Portanto, eu diria que ela era uma mulher em que os valores supremos que ela, Deus, e os valores em que ela acreditava são superiores aos seus afetos. Uma pergunta que também deixámos em suspenso na parte inicial da nossa conversa é um pouco esta. Esta mulher também que tinha este ato também era uma mulher fria, estrategicamente objetiva e lúcida, quando, por exemplo, e não estou em erro, o seu filho, no segundo casamento, casa com, não vira costas à sua família e casa com um familiar, uma Margaret, penso eu, que era da casa de York. Na, a segunda, A segunda. a segunda mulher, não. A segunda é o momento da discórdia Sim. absoluta Ah, sim. entre a duquesa e o E pai, o pai. e entre a duquesa e o marido, porque ela queria esse Esse casamento casamento, com a pois. casa de York e o duque de Borgonha queria fortalecer os laços Faz com com França. França. Pois. E depois, mais E, tarde, portanto, aquela. ganha o duque. Ganha o duque. Duque. Mas depois, mais Mas tarde. depois o Duque morre e ela empenha-se aos 70, 70 anos, 71 anos, em completa a retomar as negociações com a Casa de York, sai do seu. Contra a corrente, aquilo que poderia ser expectável, por exemplo, e ela implementa a vontade dela férrea. Em absoluto. E ela muda em relação politicamente, estrategicamente, ela que era da linha de Lancaster, da casa de Lancaster, e estão neste momento em Inglaterra, que é a Guerra das Rosas, ou seja, entre a Rosa Branca Branca. e a Rosa Encarnada, e é dos York e dos Lancasters. Ela luta, e ela sempre defendeu a Rosa de Lancaster, mas. Quando ela percebe que a casa de York vai ganhar e que a casa de Lancaster chegou ao fim, ela estrategicamente negocia com a casa de York e negocia, portanto, a casa reinante, que estava no poder, e ela negocia um casamento para o filho com a casa reinante que está no poder. Portanto, quer dizer que politicamente ela sabe muito Muito bem. bem o que está a fazer, não é? Uma pergunta, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas esta pergunta teria ou terá que ser feita obrigatoriamente após a leitura deste seu romance. A ligação com o seu irmão de leite, Lope Gonçalves, leva a Mor Gonçalves também a acompanha para Bruges, para a Borgonha. Esta relação que se mantém com o seu este irmão de leite era frequente e normal que os filhos dos nobres acabassem por ser amamentados e alimentados pelas suas amas de leite, mas há aqui uma ligação afetiva com um jurista brilhante, um homem de leis, um homem inteligentíssimo. Ele é assim uma espécie de amor possível, a saudade eterna que alimenta o coração dos portugueses na ausência deste torrão à beira-mar plantado e às vezes muito mal frequentado. De qualquer das formas, é esta a linha de sentido que esta mulher se abre de uma forma genuína, sentimental e afetiva com este seu confidente que se preocupa também imenso com ela, dá-lhe bons conselhos. É aquilo, vamos lá, o amor possível, o amor, ou pelo menos aquele desejável, mas impossível de concretizar. Sendo ficção, como é óbvio, mas Lopo Gonçalves pode ser o outro lado. Vamos lá, mais carinhoso desta afetividade e deste lado amoroso, lírico, que esta mulher tem deste seu, vamos lá, complemento que é o seu irmão de leite. Eu acho que sim, eu acho que é esse o simbolismo, é essa a forma dela traduzir esse seu lado que eu acredito que lá estava e que se nota em todos os seus pequenos detalhes, com o amor, com os sobrinhos, com tudo isso. Há aquele lado, esse seu lado. E acho que essa interpretação é exatamente isso que eu senti. Eu, Lopo Gonçalves, existiu, de facto. Lopo Gonçalves era esse jurista brilhante, foi sempre o procurador e a ligação que Isabel teve com Portugal, sendo um rapaz também, acredito que de alguma maneira pudesse ter esse lado do amor que não era permitido nas relações escolhidas, não é? E nos casamentos escolhidos, mas obviamente que as cartas e as trocas mais de maior abertura são ficcionadas. E Claro. quando o António começou esta nossa agradável e ótima conversa, falava do romance histórico e de como o romance histórico por vezes é olhado com algum desprezo pelos historiadores. Eu tive a grande honra e a grande alegria deste romance ter sido apresentado pelo historiador Rui Ramos, que falou exatamente de como o romance histórico hoje em dia por vezes é visto como um estilo menor, mas como feito pelos bons, e eu não estou a dizer que seja o meu caso, mas feito pelos grandes, é uma forma muito complementar da história e não há uma forma certa, nem exata de fazer história. E a forma de fazer história, julgo eu, é a forma de levar a história às pessoas e de deixar que, as pessoas, os portugueses neste caso, saibam mais da sua história, mas com um pacto de verdade. Eu acho que isto é o que distingue o bom romance histórico do mau romance histórico. E por isso, desde o primeiro livro, e tenho intensificado isso, no fim do livro há uma parte chamada Dramatis Persona, onde está detalhado, obviamente resumidamente, detalhado o que é que é a realidade e, aliás, o que aconteceu aos personagens depois do livro acabar, e também A bibliografia. um pequeno aviso para quando as coisas são ficção. E eu acho que esse pacto significa que a pessoa pode ler o livro, pode se empolgar, pode encontrar lá coisas que até o autor não teve Não, consciência claro. de lá pôr, pode encontrar os simbolismos e a interpretação, como o António estava a dizer, mas pode simultaneamente saber, não só pela bibliografia, que pode ir saber mais sobre o que é que há a saber sobre essa altura, como pode ter essa certeza de que se há alguma importante, um facto importante entre a realidade e a ficção, que ele estará assinalado. E portanto, eu acho que a minha linha tem sido essa, e eu acho que, como o António também dizia, eu sou acima de tudo, ou a minha base de 30 e tal anos de carreira é o jornalismo, e portanto eu não consigo passar por cima dos factos. O que eu consigo é encontrar uma grelha de factos e, a partir dessa grelha de factos, aplicar-lhe a plausibilidade. E a imaginação e a plausibilidade são uma arma da história. Claro. Uma das coisas que é muito importante, e é mesmo, não é mesmo a última, mas é uma alínea daquilo que estávamos falando anteriormente, mas é um pouco isto. Por um lado, o romance tem que ter essa característica fundamental, que é a verosimilhança, aquilo que disse a Isabel Stilwell, a plausibilidade. Mas, por outro lado, este livro e esta relação, ou esta linha de interpretação que eu fiz entre Isabel da Borgonha e a Lopo Gonçalves, é um pouco o fim de um tempo, o fim de uma época da Idade Média. Ou seja, na Idade Média, nestes palácios, nestas grandes casas, cultivava-se muito a cantiga de amor artificial, mas dá-me a sensação que estas missivas, este relacionamento, é mais aquilo que é genuinamente peninsular, ou pelo menos galaico-português, que são as cantigas de amigo, aquele amor impossível, a saudade de quem se deixou para trás, de quem ficou para além do mar. É um pouco esta ideia que também pode ser colhida nesta relação, ou nesta ligação entre Isabel de Borgonha e Lopo Gonçalves. É exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. Estamos no final da nossa conversa. Claro que este percurso literário não irá acabar aqui. A pergunta que naturalmente surge e colhe todo o direito de ser aqui colocada é um pouco esta. Depois de 5 obras à volta de 5 mulheres importantes da história de Portugal e não só, da história do homem, e é um trabalho sobre a nossa memória, sobre o nosso percurso e identidade como povo, a pergunta é, Isabel Stilwell, próximo projeto literário seu e o é? Se o há, se vai entrar num período sabático de maturação, aquilo que poderá eventualmente levantar e dar uma pista de orientação para o futuro no seu trabalho literário aos ouvintes que todas as semanas escutam, e fica aqui a recomendação viva. Mais do que um trabalho sobre a história, a Ínclita Geração é um romance a nível, no plano da história, daqueles incontornáveis e de leitura obrigatória. Mas dizíamos nós, próximos e futuros projetos. Eu neste momento estou absolutamente em redor da Ínclita Geração. Ainda estou naquela fase um bocadinho ansiosa, à espera do feedback das pessoas. Gostei muito que dissesse, no fundo, implicitamente, que gostou do livro. E portanto, quando uma pessoa escreve, precisa depois desse feedback para perceber pelos comentários das pessoas. Que lhe são próximas e das que não lhe são tão próximas, um bocadinho para afinar a sua visão, perceber. Todos os meus romances têm sido bastante diferentes, uns dos outros, embora sobre mulheres, mesmo o estilo, a forma da abordagem. E, portanto, eu quero isso, quero avançar, quero ir mais longe, quero fazer melhor. E há este momento, que é o momento de termos a certeza que acertamos e de termos a certeza que estamos a fazer bem e, ao mesmo tempo, de esvaziar a cabeça aos poucos, deste tempo e desta personagem e encontrarmos dentro de nós uma clareira com um espaço para surgir alguém de novo. Portanto, não está normalmente planeada a pessoa seguinte, porque é preciso que ela nasça desta, no fundo, desta personagem, renasce alguém. E, portanto, estou na fase expectante de perceber o que é que me vai trazer o futuro, mas não me vejo a deixar o romance histórico, nem a deixar de ter uma família que, ao mesmo tempo que a minha, agora me habituou a viver comigo. Em meu nome pessoal e em nome principalmente dos ouvintes que todas as semanas escutam o programa Livros com Rumo da Rádio Universitária do Minho, quero agradecer a simpatia e a atenção que a Isabel Stilwell teve ao conceder esta entrevista, e tudo isto a propósito, mais conversa do que entrevista, e tudo a propósito de Ínclita Geração, uma edição da Esfera dos Livros, um romance à volta da figura de Isabel de Borgonha, a filha de Dona Filipa de Lencastre, que levou Portugal ao mundo. Em meu nome pessoal, muito obrigado, Isabel, e E boa muito noite. obrigada, António, porque é sempre bom quando conversamos ou somos entrevistados por alguém que sabe e que leu e que tem uma visão. E eu agradeço-lhe porque houve aqui alguns insights que de certeza que vão mudar algumas coisas em mim e por isso lhe agradeço. Final do programa número 339 de Livros com Rumo, emissão dedicada à transmissão da segunda parte da conversa com Isabel Stilwell, a autora do romance histórico Ínclita Geração, uma edição da Esfera dos Livros. É despedida com a promessa também de regresso já na próxima semana com mais conversas. Contamos consigo, tenha uma boa noite.